Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sony Computer Entertainment America presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Ah, bem-vindos ao cast do mascote mais paspalho do mundo dos games. Aquele que reprovou no controle de qualidade do Dr. Neocortex, mas passou no controle de qualidade de nós gamers. Sejam bem-vindos ao cast do Crash Bandicoot. E apresentando a tripulação de hoje, temos Hyde, Mr. Bubbles, Pascoal e esse que vos fala, Lula Molusco. Uyuka! E começando a leitura de cartinhas do cast passado, né, temos aqui Pascoal com a sua cartinha sempre de papel, né, Pascoal? Vamos lá, o que diz a sua cartinha? Bom, aqui é a carta do Second Bad Guy. Queria saber quem é o primeiro, né? Mas enfim. Primeiro homem mau, né? Cara, boa pergunta, né, cara? Second Bad Guy, quem é o First Bad Guy? Deve ser o homem mau. Homem mau, é boa, boa. Ele fala, olá, Orion. Orianos, oriundos de Orion, de Orioncast, são ouvidos por Orionautas. Achei engraçado essa parte dele. Pô, cara, ele fez um... Repete aí, Pascoal, porque é bom pra testar a nossa dicção. A gente que grava, a gente que não tem curso de locução, né? A gente fala muito... Trava-língua Orion. Olá. Olá, Orianos, oriundos de Orion, onde os Orioncasts são ouvidos por Orionautas. Nossa, parece um poema... Um poema vulgar. Cara, isso parabéns, vai ser um mantra, parabéns. Eu vou colocar, isso vai ser um mantra, vou falar ao acordar todo dia. Bem louco, né? Então, ele dá parabéns pelo cast, pela qualidade, ele falou que a gente tá evoluindo, obrigado, a gente tá tentando mesmo. Mas enfim, né, se regredir também não esquentem não. É, só e na tentativa de evoluir a gente regrita às vezes. Estamos tentando testar as teses da evolução. Aí ele fala, parabéns pelo João ainda ter um PC que roda Crysis, eu também tenho um, desculpa aí. Caramba, mano, é muito milionário nesse país, viu? Aliás, eu rodo o Crysis 2 e o GTA 4 no talo também. Olô, enfim, meu GTA 4, fazer propaganda, é. Senão eu vou me assaltar aqui também. Isso é verdade. Aí, então, ele fala sobre Bioshock 2 e Bioshock 1, que vocês comentaram, né, eu não tava nesse dia. Que o primeiro tinha uma história densa e tal, né? E ele acha até que daria um bom filme, um bom livro e tal. Acho que até que veio de um livro, não veio, não? Se eu não tô perdido aqui. Sim, a gente até comentou. É, baseado no livro. Então, só que ele critica o Bioshock 2, que ele fala que tem um dos piores planos de fundo de história que ele já viu e tal. Eu concordo até que deve ser mesmo, eu não joguei nem sei da história do 1, do 2, mas eu sempre acho que sequências elas são feitas só pra pegar uma grana, né? Então, provavelmente o primeiro tinha uma história mais densa e o segundo deve ter sido aquela coisa, né? É uma metáfora pra Segunda Guerra, ele fala que... Eu nunca vi por ele, tipo, é uma interpretação que ele fez, mas eu nunca tinha pensado por esse lado, não, né? Mas interpretação é aquilo, né? Cada um faz a sua, não tem como saber. A Segunda Guerra, o Bioshock? É, então. É bem porque tem, né, a ver com a Guerra Fria, que é capitalistas, que seria o Andy Ryan, contra o socialismo, que dá a Sofia Lembre, né? Dá pra você pensar por esse modo também. Eu acho que é o seguinte, se a gente pode pensar que o cara foi influenciado por esse tipo de coisa, por esse tipo de cenário. Apenas isso, cara. Mas é porque também o livro foi escrito mais ou menos, se eu não me engano, nessa época. Nessa época, né? Então, é. Mas assim, é aquilo, né? Cada um interpreta do jeito que quer, né? Dá pra você interpretar desse jeito também. Então, é bem interessante, né? Pelo visto, a história deixa uma abertura grande pra várias interpretações. Aí, fora isso aqui, no final ele fala que é praticamente o mesmo naipe de qualquer outro jogo nesse estilo, né? Que eles fazem essa base fraca de história pra depois pôr um jogo em primeira pessoa de qualquer forma. E, não, só não é que a história é fraca, assim. É, a história não é fraca. Ele não gostou do tipo, do jeito que ela é contada, mas... Ela, inclusive, ficou comparada com outros FPS. Sim, tem muito mais história muito que muito outro FPS, né? Tipo Doom, né? Não, tem mais história que qualquer... Também. É, tem mais história que qualquer Call of Duty, por exemplo. É. Não dá nem pra comparar. É que Call of Duty, grande parte deles pega a história de que aconteceu, né? É, a história do que aconteceu. É a Segunda Guerra, é coisa de guerra. Tem muito que se abordar e tal. Apesar que Call of Duty eu também acho que tem, a história do decorrer dos fatos é bem mais interessante que muito FPS da Segunda Guerra, que normalmente mostra uma história antes de começar a fase, depois na fase é só andar e atirar. O Call of Duty que coloca umas histórias no meio, assim, tal. De acontecimentos particulares dos personagens. Tá? E no final ele fala que não vai elogiar de novo, porque pra gente não ficar mal acostumado, é bom mesmo, porque a gente é meio convencido. Se você elogiar muito, a gente vai começar a gente, um tipo, ruim. Você, né? É, Pascoal, você. Ah, Pascoal. Nós somos um grupo, então o que aplica a mim, aplica a vocês também. Eu tô brincando. Olá. Mas, eu talvez seja o mais convencido, mas com razão, né? Talvez. Você é um rockstar? Você é um rockstar? Não, tô brincando. Eu falo isso, mas eu tô zoando. Eu me acho mó... Você tá no momento foda? Sim. Você tá se achando foda? Não, pior no momento de guidim, diguidim. Não, tô não. Tô só brincando aqui. Somos humildes pra caramba aqui no Iron Games. Enfim. É nóis, né? É nóis. Obrigado pela carta, Second Bad Guy. Quando a gente tiver o filho, né? O terceiro Bad Guy, manda. É, o Third Bad Guy. Boa, nunca tinha pensado nesse sentido. É, genial. Obrigado pela carta. Ah, ele falou também que desculpa pela demora, porque os correios estavam meio zoados e aí a carta dele demorou pra chegar. Ah, é, o correio, a gente sabe como é que é o correio aqui em São Paulo. Pelo menos pra gente. Né, Hyde? É, correio. Comportando nossas problema. Conexões, esse correio aí, esse correio espanhol, viu? Vou te dizer. É terrível. É fogo. Beleza, mas valeu pela carta Second Bad Guy. E vamos lá, Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? É do Diogo Sem Mim, ele começa aqui falando, né, que é o Diogo de Caxias do Sul, Porto Alegre, São Leopoldo. Fala, curti o cast sobre Bioshock 2, ainda não joguei ele, mas não tenho problema com spoilers, então ele ouviu tudo, né. Só fizeram ter mais vontade de jogar. Isso é bom. Ele ligou, ouviu, né, e ficou com vontade de conhecer ele mesmo, a história, né. Até porque, por mais que foi contada, ainda assim foi resumida, né. Aí falou que teve que colocar aqui na lista de prioridade dele, porque tava deixando pra depois, mas resolveu jogar porque ficou com vontade. Aí ele mandou um link aqui de um livro de concept arts do jogo, né, do Bioshock, que tem de graça no Steam pra baixar. A gente até pode colocar, né, pro pessoal baixar também. É. Legal, sim. Tá no post. Aí ele comenta que uma curiosidade é que um dos Big Daddies lá do livro se chama Mr. Bubbles. Aí ele pergunta se é uma coincidência ou meu apelido tem alguma coisa a ver com isso? Eu acho que tem tudo a ver. Né? Eu acho que até falei isso já, né? Não com só o apelido, como o avatar também, né? Como o avatar no site, como tudo desde o começo que a gente fala, né? É. Mr. Bubbles e Bioshock, tudo a ver. Então. É porque ele não jogou ainda, né? Mas só pra explicar pra ele, é porque é o jeito que as Little Sisters chamam ele, né? Chamam o Big Dad, né? Mr. Bubbles. Mr. B, né, também. Mr. B. Eu não sabia, não. Cara, eu acho o Mr. B muito louco. Então, é porque é engraçado o jeito que elas chamam ele, né? Que elas são inocentes, então elas chamam ele de Mr. Bubbles, né? Tipo, na inocência dela. Do capacete, né? Do escafandre. Sai bolinhas do escafandre. Saem bolinhas. Melhor do que chamar ele de bolinha de sabão. É engraçado, esses dias também meu irmão postou um vídeo bem legal de uma menininha falando sobre Star Wars, uma menina tipo de uns 5 anos, sei lá. E ela fala, tá falando acho com o pai dela, mãe dela, não sei. Aí ele fala alguma coisa do Darth Vader, ela fala, não fale mal do senhor Darth Vader pelas costas dele. Ô louco! Nossa, é muito engraçado. No mínimo foi aquela mesma menina que se ajoelhou ao Darth Vader lá na Disney, né? Não sei também. Caramba. Cara, é sério, esse vídeo eu não vi, não. Depois é coloca. É muito legal, depois eu mando pra você. É virar uma religião isso aí. Só tô venerando Darth Vader. Venerando Darth Vader. De lasca. Pode começar também a veneração do Mr. Bubbles. Por que não, né? É, why not? Deixa eu rolar dinheiro, né? Ai, ai. Que mais? É isso, e valeu, Diego, pelo seu e-mail. Beleza, olha. Hyde, o que diz a sua cartinha? Então, vou ler a carta do Rafael Basquens, né? Ele diz que é o Rafael, 19 anos, São Paulo. Não é legal que ele mandou aí a idade e de onde ele é, né? Seria legal as pessoas mandarem isso aí pra gente ter uma noção aí do nosso público, né? A gente fazer um censo, né? O Diogo aqui falou que ele é de Caxias do Sul, mas não falou a idade, ó. Então, só manda a idade E... pra ver se a gente não só tá falando pra garotos de 14 anos aqui, né? É, ou inventando as pessoas também, né? Então, também, né? Pra dar uma veracidade. É, tipo, é um fracasso, Bruno. Ninguém escuta, né? Ninguém ouve, né? Você que ouve o OrionCast tem mais de 90 anos, por favor. Mande uma cartinha pra nós. Isso seria legal, hein? Seria um ativo. Então já pensou. Donas de casa também, né? Seria interessante. Donas de casa também. Que ouvem o OrionCast... É porque a gente pode até mudar os jogos, né? De repente a gente faz um cast sobre gamão, sobre esses jogos. sobre bingo, um cast sobre bingo. Vai mudando o assunto. É, bom, então ele disse que... Nota pros gráficos do bingo, Pascoal. É, quase 3D o negócio hoje em dia. Ó, nossa. Beleza. Vai lá, Raid. Então ele disse que gosta muito do nosso cast, né? E ele ouviu vários antigos e agora ele começou a acompanhar os novos, né? Todos os domingos e tá se viciando nos casts, né? É um vício bom, né? Então... É um bom vício. Melhor do que droga. Você viu o que aconteceu com a Hermione House, né? Aos 27 anos, né? Você vê que é a maldição dos 27 anos. Então você já vê, eu já convoquei o pessoal dos 90 anos, hein? Você vê. Então 27 contra 90. Eu tô falando 27. Ah, então, é? Cuidado, parabéns, hein? Parabéns pra você. É bom você nem tomar Coca-Cola, senão vai saber. Então, ele disse que nunca jogou BioShock, mas depois de ouvir o primeiro cast, né, ele ficou muito animado pra jogar. Só que, infelizmente, o tempo e o dinheiro estão curtos, né? Mas o BioShock, ele é um jogo, assim, que agora tá bem barato, né? Se eu não me engano, tem lojas aí que você acha por R$50 até. Vale a pena, tá bem barato mesmo. Um já é bem antigão. É, o 1 e o 2, né, tão bem baratos aí. Então, ele falou que agora que a gente lançou o cast do BioShock 2, ele tem que comprar o 1, né, de qualquer jeito, e o 2, senão ele não vai ser mais feliz na vida dele. A gente tá perdendo muito dinheiro não vendendo esses jogos, né? Eu tô percebendo isso. Aí ele disse que queria pedir duas coisas, né? Um podcast sobre Assassin's Creed Brotherhood, né, que ele jogou até o final e gostou da história, o que parece que é estranho, porque as pessoas normalmente não gostam muito da história do Assassin's Creed. As pessoas não gostam muito do final, eu já notei isso aí. O do Assassin's Creed é mais o final do que a história. Mas sabe qual é o problema? É porque às vezes, por exemplo, eu pelo menos sou assim, sim. A história pode ser toda boa. Se chegar no final cagar a história, tipo, não. É meio que como se deixasse de valer todo o resto que foi bom, entendeu? Você dá uma quebrada, assim. Porque se o desfecho sabe não for. Sabe qual é o problema com coisa? É que ele tem aquela parte do futuro no meio que me irrita bastante. Sabe quando você tá assistindo um filme que o cara, que alguém tá contando a história, aí você começa a assistir, aí você vai assistindo a história que o cara tá contando. E aí depois volta, sabe? Quebração total, fim, né? De lá. Então. O inimigo morre no final, coisa assim. Não, é... Bom, a gente fala disso, a gente só fala pra... A gente fez um podcast sobre Assassin's Creed, né? O 2 também, a gente falou disso, né? Bom... a gente falou dessa parte. E... Bom, talvez a gente faça no Brotherhood, né? Não sei, o futuro é incerto, né? Mas provavelmente... Eu já terminei, estou disponível. Então... E ele disse que a gente podia usar mais o Twitter, né? Que lá só a gente só tá postando notícias, né? Então, o site vai ter uma reformulação, a gente vai mudar algumas coisas, né? E vai começar a usar mais isso mesmo, né? E ele queria saber o Twitter do pessoal que participou do site, né? Domem Mouse, Tício, Lula Molusco e eu, né? Meu não. Eu não falo, não. Olha, Pascoal, tá vendo? Isso foi castigo. Você falou que é arrogante, tá vendo? Tudo bem, eu já tenho 1 milhão de seguidores, um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, eu tô brincando, né? Acho que se eu tiver 5 é muito. Eu não uso o Twitter, não consigo achar graça, né? Então, o nosso Twitter tem na página de equipe, né? Mas a gente vai colocar também nesse post aí, tem lá o Twitter do pessoal que participou do site, aí é só seguir lá. Aí, abraços e continue com um bom trabalho, obrigado e... Muitíssimo obrigado. Pô, deve ter alguma mentira nisso aí, né? Porque todo mundo gosta do OrionCast, velho. Não é possível que ninguém vai mandar uma carta falando mal. Porque a gente inventa as pessoas, assim. Porque a gente vai inventar alguém que não goste. Vamos ter que inventar um Budsman, alguém bem chato. um hater. Boa. Um hater's gonna hate. Boa. Mas é isso. Recadinhos, Raid. Então, o Rick Soares, né, essa semana ele postou lá no Facebook um medley, né, que a gente gostaria de chamar de... Seria melhor chamar de Potpourri, né? Potpourri, brasileiro, né? De duas músicas do Braid, né? Ficou bem legal ele tocando no teclado. E é uma do música do Mario 64, né? Aquela música da fase da água. Aí tem um link aí também no... no post. Vale é muito bom. Eu arrepiou quando eu vi, eu recomendo, galera. Dei uma conferida lá, até postei no meu Facebook também pra galera que não é dos games, mas que eu tenho adicionado lá. Eu achei show de bola. Fã do trabalho do Rick Soares. Beleza? Mais recadinhos, Raid? Sempre, né? Sigam a gente no Facebook, Twitter, que agora tem aí no post. Mandem e-mail, cartinhas pra gente, né? E-mails não, cartinhas, pro e-mail oriongames@gmail.com. E é isso aí. Ah, tem o Pascoal, você quer fazer o jabá? Pô, né? Eu quero, se vocês permitirem. Acesse meu blog, rodrigopascoaldesenhos.blogspot.com, mas se você colocar Rodrigo Pascoal no Google, já aparece, porque como o nome é grande, né? Se o cara não lembrar. Enfim. Mas obrigado pelo jabá. E tem a Evo, que vai ser na semana que vem, né? Ah, é, tem a Evo. Tem a Evo, ou quer dizer, o próximo showdown do nosso amigo lá, Cyborg, que joga Street Fighter. Esqueci o nome. Daigo Mihara. Então, na semana que vem vai estar acontecendo a Evo, Evolution 2011, que é o maior campeonato de jogos de luta mundial. É só procurar no Google. Eu acho que dá pra colocar também o link, não dá? Do site. Eles vão fazer streaming do campeonato inteiro, vai ter dois canais passando. Então, pra quem gosta, só acompanhar. Começa na sexta, que é dia 27, 28. É dia 28 e acaba no dia 31. Que é no domingo. Cara, que vem. É muito emocionante. Principalmente as finais. Quando chega nas 8 finais. Até as 16 finais já é legal, mas as 8 finais sempre é bom. E esse ano vai ter vários jogos novos, né? Que nem o Marvel's Capcom 3, que acabou de lançar. O Mortal Kombat. Vai ser legal. Mas é isso, galera. Muito obrigado pelas cartinhas e vamos pro assunto de hoje. Começando o nosso assunto de hoje, né, como eu falei, o personagem mais paspalho do mundo dos games, né, a gente vai falar muito do Crash Bandicoot, um jogo que marcou aí, principalmente, eu acredito que a geração PlayStation, né, ele começou no PlayStation 1, foi uma série criada pelo Jason Rubin e pelo Andy Gavin da Naughty Dog. Naughty Dog, aquela de Uncharted, hein? Pra mim é aquela de Crash, né? Eu também conheci ela por Crash. Eu conheci ela, Crash também, marcou mais. É que hoje em dia a Naughty Dog é Uncharted, né? Infelizmente eles não fazem mais o Crash, né? Porque ficou uma bosta depois que eles deram linha, né? Morreu o personagem. Ele chegou a ser mais popular na época do PlayStation 1 do que até o Mario. Será que ele ficou mais popular que Jesus Cristo também? Não. Olha, isso tá em crenca aí falar. Aí só John Lennon, só. Aí acho que crenca só John Lennon. Não, Sonic e foi, Mario. Sonic e Mario foram. Naquela pesquisa que fizeram lá nos Estados Unidos. Verdade. Olha. Meda. Engraçado, agora você falou esse negócio dele ser o personagem mais paspalho. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do Crash foi numa... Eu tinha uma revista que chamava, acho que... Eu não lembro se era São Games, era uma revista dessa antigona, assim. E na época que ainda existia, né, revista de videogame. E aí tinha o Oscar do videogame. Eu lembro que o prêmio que o Crash ganhou no ano, de 1998, foi o de Otrapalhão nos Oscars deles lá. Engraçado, mas é... É, eles criavam uns títulos malucos, assim, né? Ele é meio de mocó, né? Ah, total, né? Eu nunca pensei desse jeito, mas assim. Você nunca pensou assim? Então acho que ele é meio de mocó, cara. Sentido. Não sei. É o mais próximo que eu consigo comparar, assim, um personagem na nossa realidade, né? De mocó, um personagem brasileiro, né? É um jogo que foi lançado em 94, né? Até hoje foram lançados 18 games na série, né? Sendo que a Naughty Dog, como a gente já comentou, não produz mais. Ela trampou até 99, né? E aí o desenvolvimento ele passou na mão de diversas empresas aí, né? Eurocon, Traveler's Tale, a Vicarious Visions, Jimps e a Radical Entertainment. Ela fazia jogos bons, né, na época do Super Nintendo, mas quando ela foi fazer o do Crash ficou uma bosta. É isso que eu ia falar, porque o dela do Crash é ruim pra caramba. Então, que é aquele do Advance, né? Então. Isso. Mas cara, eu joguei um Crash 2D, eu não lembro o nome, mas eu joguei um Crash 2D que era bom no Game Boy Advance. Então, acho que foi a primeira versão que saiu pro Advance, era legalzinha. É, cara, era legal, cara. Legal. Ah, não, é verdade. Essa do Advance, eu tô confundindo com outra do DS. A do Advance era legalzinha mesmo. Isso. A do DS foi muito ruim. Aquela que tem o Crash and Titans, um negócio assim que... Ah, essa saiu pra tudo. São as mais recentes, né? Mind Over Titans, eu acho. Saiu só, serviu pra testar a qualidade da Naughty Dog, né? Porque depois os caras não fizeram mais, eram um pouco... Você acha que a Naughty Dog, aquilo ali foi, digamos assim, foi teste admissional que eles fizeram, entrevista de emprego? Meu, Crash Bandicoot. Pra fazer parceria com a Eu acho que serviu como uma abertura pra eles, porque eu nunca tinha ouvido falar da Naughty Dog antes do Crash. Também não. Então, eles fizeram um outro jogo antes do Crash, né? Chamava Way of the Warrior. Ah, esse jogo é ruim. Jogo é ruim, é do 3DO. É de... Também 94, é de luta. Né? De luta, eu tive esse jogo, é ruim, nem lembrava. Já teve um passado, mas aparentemente não era tão... passado negro. Ninguém passado... começa com uma obra-prima também, né? Cara, eu lembro, cara, de uma entrevista do Lázaro Ramos no Jô Soares, né? E aí o Jô Soares mostrou o primeiro trabalho dele, assim, que foi no cinema, né? Naquele filme da Carla Pérez, Cinderela Baiana. Aí mostrou uma cena dele, assim, depois quando cortou pra ele tava com uma cara tipo, putz... Alguém tem que começar de algum lugar, né? Ah, não, mas se você for ver artista, ator, aí se você for procurar o passado dos caras, pior que todo mundo já fizeram... zoado. Né? Uns fizeram até pornô, né? Uns, né? Uns, né? Tipo uns, Xuxa, né? E coisa e tal. É. Mas enfim. Né? A Naughty Dog fez The Way of the Warrior, né, gente? Dos outros jogos, assim, é incrível como ninguém conseguiu fazer nada bom. Porque a fórmula não é uma fórmula, assim, difícil, né? Jogo de plataforma não é uma coisa complicada de se fazer. Então, é que eles mudaram o conceito que... e quando o cara que criou sai, né, você vê, acontece isso com vários jogos, né, com o Sonic mesmo aconteceu, quando o criador principal sai, até no Mortal Kombat também aconteceu, né? O Banjo-Kazooie, o jogo cai mesmo. Ah, o próprio... Guitar Hero, você vê, a Harmonix saiu, ficou uma bosta com a Activision, discorda, né? Eu discordo, eu gostei dos jogos, mas tipo assim, eu reconheço que mudou. Eu gostaria que tivesse ficado eles, porque a gente teria a jogabilidade do Guitar Hero. Se fosse um jogo só, seria melhor, Rock Band, né? Ia ser mais legal. Mas a jogabilidade de guitarra do Rock Band nunca me agradou. Pra explicar, quem que é o dono do Crash hoje em dia? Hoje em dia a Radical Entertainment tá fazendo, né? Mas o dono... Mas ela é a dona do nome ou ela tá desenvolvendo pra uma outra... Acho que pra Activision. Vamos contar a historinha aqui, né? Porque o que acontece? Nesse cast, até pra fechar aqui, né, com a galera, a gente vai cobrir os três primeiros jogos do Crash, né? Os três primeiros jogos do Play 1. A gente sabe que 18 jogos não dá pra cobrir num cast, né? Então, pra começar aqui, ó, o personagem Crash, ele foi baseado em Sonic, aí, Hyde, né? Pois é. E no Taz, o Tasmania, né, da Warner. Os desenvolvedores queriam que o personagem principal fosse como eles, bonito, baseado em um bicho real, e que ninguém soubesse que bicho que é, né? Com isso em mente, eles compraram um livro sobre animais da Austrália e começaram a pesquisar, então... Acho até curioso isso, né, que ele foi baseado no Sonic. Eu acho que o Sonic, a passagem dele pro 3D tinha que ser exatamente o que o Crash foi. Ficar perfeito. Eu acho que o Crash é mais ou menos um Sonic em 3D, um pouco mais lento, né? A gente comentou agora há pouco, né, sobre jogo de plataforma que é fácil. Mas é fácil e ao mesmo tempo não é fácil, porque as referências que eles tinham naquela época, quais eram as referências? O Mario e o Sonic, cara. Eu acho mas o Crash tem muita influência do Donkey Kong, da série Donkey Kong. Não, tem, com certeza. É que eu tô falando. É difícil você fazer 3D, um personagem, né? Bem aceito. Você imagina você criar um personagem de plataforma, tipo assim, com o passado... Tanto que houveram vários, né? E poucos ficaram. Assim, eu acho que o problema é que tem que ter um conceito pra quando você faz um personagem de mascote, né? Uhum. Não dá pra só fazer um... Tipo, teve vários sem graça. Lembra daquele Gex, a lagartixa louca lá? Tinha o Jazz, aquela tartaruga não, aquele coelho verde Spyro, que era tipo o Sonic. Assim. Spyro é muito Spyro. Spyro é ridículo, velho. Então, mas eu acho assim, impressionante no Crash, é que ele foi um dos primeiros, né, a fazer essa passagem, né, do jogo de plataforma pro 3D, né? Acho que antes dele veio só o Mario 64, né? Que provavelmente tava em desenvolvimento junto ainda. E ele é bem diferente do Mario 64, né? É bem diferente, e ele fez muito bem, né? Ele funcionou bem como jogo de plataforma 3D. O primeiro jogo, ele não era na era do DualShock, ou seja, você não controlava com o analógico. Era o controle, eu lembro que o primeiro Crash, verdade, eu joguei no digitalzão. Mas, assim, Mas a jogabilidade do Crash, principalmente nos primeiros, ela sempre foi muito 2D, assim. Você não, o gráfico dele era todo 3D, mas se for ver bem, o que ele fez foi elevar a qualidade gráfica, de animação, de recurso, mas a base dele enquanto jogo ainda era a base do Super Nintendo. Ele apresentava um jogo, um jogo 3D, mas a jogabilidade era sempre 2, né? Ele seguia uma trilha, né? Ele tinha um caminho específico, não podia ir pra qualquer direção que você quisesse, mas ele andava num espaço curto, né, em 360. Mesma fase virava, né? Você chegava, você indo de frente, depois você ia pulando pros lados. E tinha algumas fases, né? Algumas fases, acho que se eu não me engano, no primeiro jogo, a fase que você vai subir numa... É um portão, um gigante lá. Algumas fases específicas, né, que você tem a jogabilidade total 2D. Mas a maioria delas é 3D mesmo, você vê de costa, né? Que inclusive eles chamam... Eu gostei muito até quando tava na pauta que eu descobri que eles chamam esse tipo de câmera, de visão, de Sonic S. Ah, é Sonic S? Sonic S, né? Que é baseado no Sonic 2, né? Quando tinha aquela fase da... Pra pegar a esmeralda, fase de bônus, né? Aí seria a visão bunda do Sonic, né? Bunda do Sonic, nossa. Falando um pouquinho mais do conceito de criação do personagem, né? No início, o personagem principal se chamaria Willy the Wombat. Cara, tipo assim, Crash é muito mais legal. Com certeza. E apareceu Willy Wonka, né? Sei lá. Pode crer, apareceu Willy Wonka. Que é um outro tipo de marsupial australiano. Todo mundo aqui sabe o que é um marsupial, né? É tipo um canguru, né? Pra quem não sabe, marsupiais são animais que têm aquela bolsa. Aquela bolsinha pra carregar o filhote, exatamente. Orioncast também é cultura. Assim como os travestis e os cangurus. Então, e os cangurus. Uma bolsa sempre na barriga. Exatamente. Você manja, hein, Pascoal? Nossa, assustado. Tô assustado com seus conhecimentos. Tô assustado com seus conhecimentos. Mas beleza. Mas Jason e Andy resolveram mudar porque achavam que o nome soava muito bobo. Eu concordo com eles. Bobo e feio. E do lombo. Bobo não, era ruim mesmo, né? Era ruim pra cacete. Era ruim pra cacete. Decidiram então pelo Bandicoot, que é um pequeno animal marsupial que habita a Austrália, mas ainda não tinham um nome para ele. O vilão, o Dr. Neocortex, foi uma ideia de Andy Gavin, que queria um vilão que fosse um gênio do mal, estupidamente idiota e com cabeça gigante. Nossa, todo mundo usou o cara mal, né? É muito perfeita, né, a descrição dele. Todo mundo usou. E aí vem a ideia genial, né? Ó, Jason, então, sugeriu um personagem que deveria ser parecido com o Cérebro, da série de desenhos Pink Cérebro. Surgiu então o Dr. Neocortex. Pois é, mas ele parece mesmo. Ele parece muito com o cérebro, né? Ele parece. Ah, o Joaquim, né? Tem um padre aqui na nossa cidade que é igualzinho, né? O Cortex. Sabe quem é igualzinho? Inclusive a voz. Tem a voz idêntica do. Idêntico. O cara é igual. Sabe quem é igualzinho, né? O Cortex? É que eu não assisto futebol, eu não vou saber o nome do cara, mas tem um técnico de futebol que é igualzinho ele. Não sei se você conhece futebol, Lua. Cara, até que cabeçudo, não é o Antônio Lopes? Aquele que era. Eu chamo aquele lá de palhaço Crust, cara. É esse mesmo. Ele é igualzinho, né, o Cortex? Ele parece também um palhaço Crust também. Pode crer, né? Nossa. O Antônio Lopes. É ex-delegado esse cara, sei lá, ele é gambé também. Ixi, é mó rolo. É cientista maluco também, cara. Então. Eu acho incrível que o Cortex, né, ele é igualzinho o cérebro, né, do Pink Cérebro, e ninguém se toca assim, né? Eu não tinha percebido. Eu nunca liguei também, não. Agora que vocês falaram, eu realmente vi a semelhança, mas eu nunca tinha parado pra imaginar, assim, realmente chupinharam bem disfarçado. E nesse caso, ele tem bastante influência do Sonic mesmo, que é um doutor maluco, né, que vem na floresta zoar os animais, né? Totalmente, não tem nem como fugir, né? Engraçado que eles optaram nessa busca deles por referência, eles fugiram muito do Mario, né? Engraçado isso. Totalmente, não tem, acho que a influência dele de Mario é quase zero. As caixas, né? Que o Mario fora blocos, ele tem as caixinhas, eu acho que é praticamente só isso. É a única, né? Mas o resto eles puxaram muito de outros jogos. Engraçado que é meio que uma panela nesses jogos de plataforma. Você vê que jogos de qualquer outro gênero tem sempre muitas variedades, assim. Muitas variedades é foda. Tem uma variedade grande. Mas, tipo, e jogo de plataforma até hoje é muito difícil emplacar, né? Praticamente só sobrou o Mario, assim, porque até o Sonic. O gênero praticamente morreu, né? Infelizmente. Sustenta, né? É o Mario só. Engraçado, mas eu acho que que o que eles perdem muito em jogos de plataforma é tentar criar muita história, sabe? Se você for ver bem, os que deram certo são os que têm as histórias mais malucas, assim, de tipo Sonic, Mario. Não, eu acho que jogos de plataforma, eles são jogos que são extremamente gameplay, cara. Você joga, rejoga, joga porque o gameplay é legal. Tem que ser muito legal. Então, acho que é o tipo de jogo que, meu, não é pra ter, assim... A história é bacaninha, é, mas, cara, o Mario salva a Princesa Peach até hoje. O pessoal gosta mesmo, cara, é de pular em cima de tartaruga. Eu acho que é a simplicidade que ganha. É, você pega, então, por exemplo, o New Super Mario Bros. É um jogo simples de tudo, qualquer pessoa joga. Uhum. E por isso fez sucesso. Funciona, eu comparo, por exemplo, né? Com outro jogo que eu praticamente gosto muito, só que não vendeu nada, que é o Banjo-Kazooie Nuts & Bolts. Ele não, ele já tem um outro conceito, que você tem que criar veículo, então para todos os desafios do jogo você tem que fazer um veículo diferente, tem navio, tem avião, tem não sei o quê. Eu foi acho animal, falha, só que... Né? É, então, só que aí já restringe o público, né? Só tem que pelo menos se dedicar pra aprender a jogar, e já não faz sucesso. Você vê, o Donkey Kong Country Returns também é legal, né? É, segue o mesmo conceito. E é simples pra caramba, né? Simples e funciona muito bem. Ele só tem uma coisa a menos que é que ele é difícil, né? E o New Super Mario Bros. Não é tão difícil. Acho que até por isso que ele não pega tanta gente assim. Uhum. O Mario, o Galaxy, esses de plataforma 3D do Mario, costumam ser muito difíceis também. É, mas eles estão aliviando agora, né? Eles estão aliviando pra caramba o Mario. Os jogos do Mario na parte até fazer final. Eles fazem como se fosse dois jogos dentro do mesmo, assim, né? Eles fazem partes parte muito fáceis e a parte hardcore. É. Exato. What have I got? Falando um pouco da tecnologia do jogo, né? Para alcançar os gráficos sofisticados para a época do game, a Naughty Dog desenvolveu uma complexa linguagem chamada Game Oriented Object Lisp. Olha, para quem gosta de tecnologia, vive falando da engine de Uncharted, né? Também já dava para notar nessa época que a Naughty Dog tinha talento pro negócio, né? Os caras eram bons de tirar recurso do hardware, né? Tiraram leite de pedra do PlayStation, porque o gráfico eles conseguiram, eu tava jogando antes, pra poder gravar esse sketch, joguei, né, os antigos, e o jogo tá legal ainda, não é feio, não. É engraçado que ele chegava a ser melhor até que Mario 64, se você olhar. E olha, tudo bem que Mario 64 é um mundo bem maior, bem mais amplo e tal, mas mesmo assim, então, a qualidade do 64... Não, graficamente ele é mais bonito, ele só ganha por ser um espaço restrito, né? O cenário ele é bem pequeno, então ele consegue colocar mais detalhes, né? Mais detalhes, então. As texturas são boas também. Uma das técnicas utilizadas. E você não controlava a câmera, né? Eles poderiam posicionar sempre a câmera de uma forma que visse só os detalhes que eram pra ver mesmo, assim, dando pra maquiar muita coisa. Uhum. É, maquiar ou economizar processamento, né? Porque como você não vai virar a qualquer momento, então você pode colocar aqui. Ele apaga o que veio antes, né? Verdade. Os cenários do jogo são lineares e fechados por limitações técnicas do PlayStation. Nos primeiros estágios de desenvolvimento do game, foram construídas duas fases mais abertas e com diversos elementos, como árvores, arbustos, etc. Mas o console não conseguia renderizar isso, né? Os cenários tiveram elementos baseados em Donkey Kong Country e a posição da câmera foi baseada nas fases de bônus do Sonic, né? Como o Hyde já falou antes, aquela câmera conhecida como Sonic S. Esse nome é genial, né? Traseiro do Sonic, né? Aí, depois dos cenários prontos, eles perceberam que tinha muito espaço vazio nas fases. Devido às limitações do hardware, não era possível preencher com objetos ou inimigos. Então, eles criaram as frutas Wump, né? O item que o jogador deveria coletar e que daria pontos e vidas. Assim como as moedas no Mario. Ou as argolinhas do Sonic, né? É, e isso. A frutinha lá era tipo um GIF animado, né? O negócio, então, não carregava nada. Ali, ele era 2D, né? Era 2D. É. Era um GIF animado. É exatamente um GIF animado, né? O negócio. É. Então... E é legal que essa fruta aí não existe também, né? Esse recurso era usado até no Mario 64 também, por ser totalmente 3D, mas eles usavam muito essas coisas de ser um... As árvores no Mario 64 eram 2D também. É. Como interessante, né, esse começo do videogame, assim, como eles resolviam os problemas técnicos, que hoje em dia deve ter bem menos ou quase nada, mas era muito legal, assim. Ah, eu acho que hoje em dia praticamente não existe problema do cara querer fazer alguma coisa se o hardware não permitir isso. Uhum. Praticamente não existe. Acho que é mais recurso do cara poder filmar, fazer mocap, ter a grana pra fazer, né? Porque eu também acho. Isso, se vocês forem ver bem, tanto o cinema como o videogame meio que evoluíram juntos, assim, e hoje em dia os dois têm o mesmo problema. Porque no hoje em dia eles têm todos os recursos técnicos pra produzir o que eles quiserem e falta criatividade. Eu concordo em 100% nisso, 100%. Porque naquela época, como era restrito a limitação do hardware, né? Os caras eram muito criativos pra fazer esse tipo de coisa. E hoje, como é abundante, aí, tipo, ficaram na preguiça, né? Eles não fazem do jeito que fazem um gráfico super foda, mas aí o jogo continua, sabe, praticamente... Pode ver que dificilmente eles inventam mecânicas novas de jogo. Eles meio que utilizam ainda hoje as primeiras mecânicas 3D que inventaram, pode ver. Jogo de plataforma ainda é tudo Mario 64, jogo de tiro ainda é quase igual o GoldenEye do 007. Então, eu acho que eles deveriam tentar criar... É difícil você ver mecânicas como... Deixa eu ver uma nova, assim. Braid, né? Acho que é uma coisa bem diferente. Braid, é. Mas tem outros também, alguns esquemas de jogo mesmo, assim, muito diferenciados, assim. Um Angry Birds, por exemplo. Apesar que o Angry Birds também usa coisas do passado, assim, mas... Coisa nova é muito difícil acontecer, né? Não... coisa nova é muito difícil em qualquer área, né? Eu não digo 100% novo, mas eu digo, assim, testar novos estilos de jogos, novas mecânicas. Não, também. Novas ideias. É, assim, por exemplo, pega o exemplo de Uncharted, eu acho que é um jogo novo. Apesar dele ser a mesma coisa dos outros, mas ele focou pra um lado diferente, né? E acaba ganhando público. Eu acho que não tem como você inventar um gênero novo mesmo, você vai conseguir fazer diferente aquilo que todo mundo tá fazendo, né? Uma mecânica de jogo que parecia muito com outras coisas, mas que também era uma cara nova, assim. Extremamente limitado, né? Eles conseguiram fazer uma coisa muito boa com pouquíssimo recurso. Ah, mas é que eu acho, cara, eles tinha que ser criativo. Tinha que ser. Porque senão não fazia acontecer o negócio. Uhum. Não tem como, né? É aquela coisa, né? Necessidade é a mãe da criatividade. É, necessidade é a mãe. O sapo pula quando a água bate na bunda. É isso daí. E continuando nessa parte de criação, né? Ó, é como substituto dos blocos, né? Dos games do Mario, foram colocadas as caixas de madeira ao longo das fases, né? Então tem a sensação de quebrar bloquinho também, sai caixinha, né? No Crash, né? E além disso, o Gavin achou que ia ser interessante colocar umas caixas ciladas, né? Caixa TNT. Né, que explodiam quando tocasse, que é um outro elemento da jogabilidade, né? Caixas que você não podem tocar. E o jogo ele foi apresentado, né? Na verdade, o jogo ele seria apresentado, né? 3 de 96. Mas não tinha nenhum nome definido. Foi aí, então que o Dave Baggett e o Taylor Kurosaki da Naughty Dog tiveram a ideia de chamá-lo de Crash, que foi a primeira palavra que veio à cabeça quando viram o pobre animal explodindo com a caixinha de TNT. Foram sugeridos outros nomes, como Uzo, Wes, Wesy e Ozzy. Ozzy ia ser da hora. Ozzy. Mas ainda mais se fosse um morcego, né? Ainda mais se fosse um morcego. Nossa, perfeito. Morcego Ozzy. Ozzy the Bat. Aí, ó. Mas eu gosto do nome. Acho o Crash carismático até hoje, cara. Não, e fora o nome, o personagem é carismático, né? Muito, né? Acho que foi maluco, um baita totalmente. Jogo naquela época. A Sony não tinha mascote. Maluco. Que a Sony não tenha comprado a propriedade intelectual do personagem, né? O IP. Eu acho até estranho isso, né? Porque, meu, é um personagem que deve ter dado muito lucro, assim, pro PlayStation na época. Eu não sei como eles não pensaram em comprar. Inclusive, porque, pode ver, a Sega ainda era bem viva nessa época, e a Sega tinha o Sonic como mascote. A Nintendo sempre teve o Mario. E foi o único que conseguiu, se estabilizar como mascote da Sony, assim. E eles virou, deixaram, né? Perder, né, então? Uma pena mesmo, realmente. Uma pena mesmo. Porque eu acho que se eles tivessem comprado o IP, né, do Crash, a Naughty Dog ia ter continuado fazendo. E aí acho que... Porque o que aconteceu com ele foi que ele caiu de qualidade, né? Então... Se eles tivessem continuado na mão de quem manja, né? E não foi pouco. Se tivesse continuado na mão do time que manja, né? Acho que teria chance de ter bons jogos até hoje. Vai saber. E falando do primeiro jogo, o primeiro Crash Bandicoot, ele foi lançado em 31 de agosto de 1996 nos Estados Unidos para PS1, né, PlayStation 1, né, e relançado em 2006 para PSP e PlayStation 3 através da PSN Store. Né. O jogo foi muito bem recebido pelo público e pela crítica, né, ele teve uma nota média de 8 de 10, né, nas revistas na época, vendeu aproximadamente 500 mil cópias só no Japão. Né? Isso é muita coisa. Sendo que era um jogo não japonês alcançar esse... Não, foi o primeiro jogo, né? E não japonês alcançar... Começo da franquia, esse... assim, né? Um jogo desconhecido, vender 500 mil de cópias no Japão, né? Não sendo japonês, é um fato impressionante mesmo. Muito impressionante. É. Na história do game, Dr. Neo Cortex e Dr. Nitrous Brio habitam um pequeno arquipélago chamado de Insanity Island, fictício, no sul da Austrália, onde realizam uma experiência utilizando uma máquina chamada Evolve Ray, para criar animais mutantes malignos com o objetivo de dominar o mundo. História maluca, né? A história do Sonic, né, velho? História maluca, né? um come cogumelo. Eita, é tudo maluco, mas isso que é legal. O jogo tem que ser ficção, né? Fantasia total. É uma coisa real no videogame. Uhum. Mas, cara, como é que foi aí? Vocês jogaram a primeira vez o Crash no Play? Já era, vocês jogaram em 96 mesmo ou demorou um pouquinho pra jogar? Eu joguei em 98, Crash. Joguei mais ou menos nisso também. Acho que 98, 97. Era como te explicavam o que era o Crash, né? Que eu tava numa locadora de videogame, então o pessoal já costumava jogar. Aí fala, não, vamos jogar esse aqui, ó. Crash. Bandicoot, né? Os caras chamam. Aí eu perguntava, mas como que é esse jogo? Ah, é tipo o Mario. Era um jogo de fase, assim, porque até então você não se conhecia muito, assim, tipo Mario e Sonic, né, que até hoje são as referências. Mas a primeira impressão foi muito legal, assim, as músicas eram muito carismáticas, né, até hoje eu lembro das músicas e gosto pra caramba. E o jogo todo em si, coloridão e aqueles movimentos, mas o que eu achei de mais da hora nele, diferente do Mario e do Sonic, é que, e assim, que no caso dele deu certo, é que ele tinha bastante personalidade. Tipo, ele fazia umas dancinhas no final da fase, ele era todo doido. Ele faz careta, né? Faz careta. E o jeito dele morrer era muito legal. Quando ele morria, saía tipo uma alma dele, assim, sempre de um jeito diferente. Ele morria, isso, ele morria de jeito diferente, dependendo como ele morresse, né? Se ele encostasse lá no TNT, voava o olho, o sapato, né? Se ele encostasse, né, no fogo, ele tostava. Ele tostava, era muito legal. Afogado, e é legal, assim, o que acho que é bem legal em relação a isso é que o jogo ele é tipo cartoon, né? Se você for ver, ele parece aqueles desenhos da Warner. Então, mas o que eu achava mais legal nele é que ele era que nem o Pica-Pau, assim, ele não era politicamente correto. Ele fazia uns bagulhos, assim, explodia uns negócios e meio que, sabe, não tentava fazer aquela cara de bonzinho. Tipo, assim, sobre isso, até no primeiro jogo tem uma parte que ele acha um porco, né, um porco do mato lá, aí dá uma olhada assim pra câmera, né, faz uma cara de... Uma cara de mal, assim, sei lá, e pula no porco, né? É no primeiro ou no segundo isso? No primeiro. É, então, isso que eu ia comentar também. Faz uma cara de pilantra, né? Ele é tão filha da puta que ele pega, vê o porco, ele olha pra câmera com uma cara de... Dá uma levantada assim na sobrancelha, né? Ele levanta as duas sobrancelhas e abaixa, né? Ele tipo, olha assim, olha o que eu vou fazer com esse porco, se liga. Exatamente. Ele olha pra você, olha o porco ali, olha a zoada que eu vou dar nele, vamos lá. Aí ele pula em cima do porco, sai rolando e sai correndo com tudo, né? É. Inclusive, essa fase é uma das mais legais, que eu mais gostava. É bem legal, é bem rápida, né? É bem dinâmica. Você vai correndo em cima do porco, né? É engraçado que a jogabilidade dele era muito boa, né? Ficou uma adaptação pro 3D, assim, ele não... Assim, eu particularmente não lembro de ter sentido problemas com a jogabilidade, assim, de, sabe, de empacar ou de ficar difícil alguma coisa. Eu sempre achei que fluía não, é boa, bem, mesmo assim. Jogando no digital do controle do PlayStation, funcionava legal. É bem legal mesmo. É verdade, né? A gente tinha que jogar no digital nos primeiros, era muito tenso, assim, de jogar. Outra fase legal que tinha também no 1, eu acho que era aquelas fases na água, lembra? Que você ia pulando por cima daquelas folhas, aquelas Vitória Red. Cachoeira, né? E a água era bem feita também. É né? Linda, era bem feita. É muito bem feita. Era bem feita. É, outra coisa também que tinha no 1 era aquelas fases que, pra mim, elas eram muito inspiradas no Donkey Kong. Que era no templo, aquelas que eram, sabe? Tinha bastante fase no templo. E na fábrica também, Acho que eles se inspiraram muito. Não, se inspiraram pra fazer as fases deles. Eles falaram até que foi baseado em vários itens, né? Várias coisas, características que tem nas fases, eles pegaram Donkey Kong. Donkey Kong e acho que Sonic também, né? Tem alguma coisa do Sonic. Sonic eu até não consigo enxergar tanto, não. Agora eu acho Donkey Kong. O do Sonic, o que eu consigo enxergar com o Sonic é o fato de ser um bichinho, né? Ser um animal. Eles terem se baseado num animal. É. É mais Donkey Kong, né? Floresta. É de estágio, eu acho que sim. Uhum. Estágio, uhum. Com certeza. Sem dúvida. E curiosamente, falando dos animais, né? Dos bichos que tem no jogo, né? Aquela máquina, aquele Evolve Ray, ele é usado pra criar os inimigos também, como o Reaper Who, Koala Kong. Koala Kong eu acho bem legal, né? Koala Kong. É tipo um koala gigante bombado, né? Que você dá um soco em. É um koala criado anabolizante, né? E o Reaper Who é aquele... Era um canguru azul maluco, né? Com uma camisa de força, ficava pulando pra lá e pra cá e explodindo uns TNT. Cara, são muito bizarros os inimigos. É bizarro. São muito. Tem o Pinstripe Potoro, né? E todos eles foram criados pela máquina lá do Dr. Cortex, né? Na história do jogo, o Dr. Cortex ele captura o Crash, que era um pacato bandicoot comum, e tenta realizar uma experiência com a máquina, né, que ainda não está testada. A máquina é chamada Cortex Vortex, né, que deveria permitir com que o Dr. Cortex controlasse a mente do Crash. Mas a experiência não funciona e o Crash foge. Pelo que eu entendo daquela CG, é que o Crash é burro demais pra máquina funcionar, sabe? Tipo assim, não tem o mínimo QI necessário pra conseguir ser controlado pela máquina. Isso deixa o cara enfurecido. Não tem como controlar a mente dele, porque não tem mente nenhuma, né? Então, tipo assim, exatamente, perfeito. E aí o Dr. Cortex, ele captura a Tawana, né, que é uma bandicoot fêmea, pra testar novamente o experimento. E aí o Crash, pra variar, tem que salvar a namorada, né? E aí começa a primeira aventura, né? Clichêzão, né? O que o homem não faz, né? O que o homem não faz por uma pegadinha, né? O jogo consiste em um típico game de plataforma, tendo que pular obstáculos, derrotar inimigos e coletar itens. Crash deve coletar cristais durante sua aventura e também as frutas Wumpa, né? E o Crash tem a ajuda do Aku Aku. Cara, eu acho demais essa máscara. Acho muito legal o efeito dela flutuando também. Que ela ajuda o Crash. E ela, a palavra Aku Aku, ela é um dialeto, né, vindo da Ilha de Páscoa, que quer dizer guia espiritual. Mas, cara, o que eu acho mais da hora dessa máscara é o momento que você pega ela, aquela vozinha. Pra mim é... Faz aí, Pascoal. Cara, da hora, cara. Perfeito. Agora, da onde eles se inspiraram pra fazer essa máscara, não leva a menor ideia. Ah, eu acho que ela é inca, foi né? Azteca, né? É, tem essas caras. Mas acho que a necessidade dela foi meio que pra... Como o cogumelo do Mario, assim. Alguma coisa pra dar um... Ah, sim. Eles queriam fazer um power-up, eu acho. Mas sabe o que é engraçado? O Crash, né, ele se passa na Austrália, né? Na ilha... Ele é fictício lá da Austrália, um arquipélago fictício, né? Só que aí tem muita coisa azteca, né? Tem aqueles totens, né? Tem essa máscara aí. É quase tudo azteca, Maia, né? Eles passam pela Terra Oca, né? Eu sempre achei que essa máscara aí era mal, né? Enfim, eu nunca achei que ela era boazinha, sabe? Não, mas que ele te ajuda. Então, mas não que ele é do mal, mas ele é meio mal encarado, assim, não é? Ele não é um... Máscara não, ele não é feliz. Ah, cara, eu queria ter uma máscara dessa. Eu também. Assim, pensou, sabe, pra usar... na parede, que da hora? Eu queria ter uma pra usar na festa da fantasia. Pra ir trabalho, eu iria com uma máscara dessa trabalho tranquilamente. Puta que da hora, cara, já pensou. Inclusive, vou procurar agora no eBay, se tem alguma, eu vou comprar. Quando chegar, vou trabalhar com ela e vou filmar. Pode comprar duas. E ainda vou falar, quando falarem comigo, que isso? Eu virar e falar, como é que é o som, Pascoal? Fuga! Show de bola. Mas esse é a história do Crash Bandicoot 1. E chegamos a Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Cara, o tema é bonito, né? Guerra nas Estrelas total, né? A referência aí Cortex Strikes Back. Nossa, a volta do Cortex. É contra-ataca, né? Cortex contra-ataca. O jogo foi lançado em 31 de dezembro de 1997 nos Estados Unidos para PlayStation 1 e relançado em 10 de janeiro de 2008 na PlayStation Network, né? No final do Crash Bandicoot 1, o Dr. Cortex cai em uma caverna e encontra diversos cristais. Ele leva um exemplar para examinar. Depois disso, ele descobre que iria acontecer um alinhamento planetário. É meio astrológico o negócio, né? Que cria um fluxo solar catastrófico que criaria um fluxo solar catastrófico que destruiria a Terra, né? Com a ajuda do Dr. Jim, Cortex constrói uma enorme máquina. Já percebeu que todos esses caras, assim, com exceção do Bouncer, né? O Robotnik, os caras constroem máquina pra caramba, meu. Uhum. É tudo engenheiro, aí, né? E outra coisa, pra que ele precisa de ajuda? Ele já não é um cientista do mal aí? Esse outro é maluco também, né? Se o Dr. Jim é aquele que tem um míssil na cabeça. Lembra? Tem um míssil afundado na cabeça dele. Mas o que prova que o Cortex não sabe fazer nada, ele só arquiteta os planos só. Ele constrói essas coisas aí porque eles têm muito tempo livre, eu acho, né? Sei lá. Essas máquinas malucas enormes. Mas o mais engraçado nisso é que, olha só, que interessante, né? Ele constrói a enorme máquina, né? Que é uma estação espacial, capaz de conter energia destrutiva, utilizando o poder dos cristais. E o Crash, ele é raptado pelo Cortex, né? Que aparentemente se arrependeu das suas cagadas, né? E agora quer salvar o mundo ao invés de dominar. E pede pro Crash coletar os cristais, né? Então, nesse jogo, o Crash, ele é acompanhado pela irmã dele, a Coco. A Coco, né? Não é outra coisa. E o suspeito... É a irmã dele mesmo? É, é. É, achava que era namorado, mas tudo bem. Ah, é? Você achava que era peguetes? Ah, sei lá, né? É. Nem parei pra pensar, na verdade. Você não parou pra pensar nem nos postos? Você não analisou a situação? Não, nem um pouco. O negócio era press start e já é. É, mas a Coco, ela continua suspeita das intenções do Dr. Cortex e avisa o Crash durante a aventura. Spoiler! Ah, mas é um jogo um pouquinho antigo, né? Acho que é, então, só perdoa a gente, hoje, né? É, não, tranquilo, acho que o pessoal perdoa esse spoiler. A gente não precisa ter avisado. Olha, se vocês não jogaram Crash Bandicoot 2, galera, desculpa aí, viu? Acabamos de spoiler, né? Mas, cara, eu joguei o Crash Bandicoot 2 e já foi, cara, foi um dos primeiros jogos que eu joguei com DualShock. É vocês já pegaram um com DualShock? É, então. É, eu gostei bastante. Eu meio que joguei o 1, o 2 ou 3 na mesma época, né? Assim, porque quando eu vim jogar, acho que já tinha os 3 já. E assim, era tão bom quanto o primeiro. Na verdade, que nem tem toda essa parte da história e tal. E que nem eu falei antes, a gente não se ligava muito, né? Tipo, só queria jogar mesmo. Mas achei muito legal. Essa coisa do analógico também tava começando a pegar, né, no PlayStation. E. Nossa, eu joguei muito, muito. Acho que eu não. Fazer final mesmo, eu não cheguei a fazer em nenhum Crash. Mas eu acho que. Nossa, o 2 eu acho que foi um dos que eu mais joguei. Mas o 3 eu ainda lembro de mais coisas, né? Mas foi da hora. Eu curti bastante. É, uma fase legal que eu acho no 2 é aquela que a bola de neve vem atrás dele, maior estilo Indiana Jones, sabe? É, então essa é, mano, é até uma cópia daquela que tem no 1 também, né? Que tem essa fase, só que é uma bola de fase, pedra, né? É uma fase recorrente no jogo, né? E no 3 ela volta também de novo, depois a gente fala dele no 3, né? Mas tem essa fase de novo. Acho legal o urso também, né? Que seria como se fosse a do porco, né? Mas é engraçado a cara dele quando eu ver a bola de neve vem atrás dele, sabe? Ele olha, uhum. ele fica correndo, assim, a câmera é de frente, né? E você fica vendo a cara dele olhando pra trás, preocupado pra caramba, né? Com a bola. É, enquanto você tá jogando, ele vai olhando, né, na bola e pulando. E é engraçada essa fase da bola, né, que você falou, que você não tem visão nenhuma do que tá vindo na sua frente, né? Você tem que desviar das TNTs lá, dos buracos, né? E você não consegue ver, você tem um espaço mínimo pra. Ver o que tá na sua frente e tomar uma ação, né? E tem que meio que decorar um pouco o caminho também, né? Você morre um pouco no começo, mas depois você se acostuma. Mas dá pra ir até bem. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso. Acho que é porque não é muito rápido, né? Mas... É, o tempo de reação é bom, assim. Não é uma coisa que você precisa ser um mestre pra passar, não. É curioso isso. Você não tem visão nenhuma. Você vê... É que nem você falou, ele de frente, né? Mas... É que assim, eu acho que ele fica meio afastado, né, da tela. Ele fica de frente pra você, mas dá um tempo de você ver o objeto começando a aparecer e ir na direção do Crash. Aí dá tempo de você desviar. Uhum. E tinha aquelas coisas, né, de ter o cristal também, que nessas partes ficava mais difícil, porque às vezes o cristal passava muito desapercebido, você tinha que correr, tentar pegar e não conseguia. E às vezes tinha dois caminhos também, você tinha que ir pelo certo, né? Aí o cristal tava em um deles, e no outro não chegava em lugar nenhum. Tipo, passava a fase também. Passava, mas não pegava o cristal. É. Mas era bem legal também. A mecânica ficou muito parecida, né? Eles colocaram um pouco de... Na verdade, nos três Crashes, eu acho. Isso que eles acrescentavam algumas coisinhas, mas o jogo em si era muito parecido. Mas graficamente era bem melhor que o primeiro. É, verdade. Até a seleção também era melhor. No segundo. Eu lembro que no primeiro era parecia um mapinha, era tipo... Tipo Donkey Kong, né? Mesma coisa, Donkey assim. Kong. Aí, a partir desse segundo, não é que tinha aqueles elevadores e tinha as portas? É, então, isso daí eu achei que melhorou um pouco. Assim, melhorou sim, deixou uma cara melhor, né, pro jogo, eu achei. Tipo, mais cara de Crash do que Donkey Kong, nesse caso. Ele ganhou uma identidade melhor, né? É, outra coisa também que nesse jogo eu achei legal é que eles começaram a tentar fazer fases mais diferentes, assim, do que só andar e quebrar caixa, né? Uhum. Que foi que nem essa da bola de neve até já tinha, mas eles tinham aquela fase também das abelhas que vinha perseguindo ele e você tinha que pular por baixo do chão, assim, como se fosse um tapete, não sei se vocês lembram dessa. Lembro. Que era muito boa também. Você via aquele volume andando no chão, né? Esse é bem desenho da Warner. Ele se jogava debaixo do chão, aí ia andando por baixo como se fosse um tapete, assim, para as abelhas não pegarem ele. Inclusive, também é uma referência, acho que uma fase do King Kong 3. Que cara, também é impagável isso daí. É impagável ele fazendo isso. Acho demais. Eu também acho sensacional. E outra fase também que é diferenciada nesse é aquela do jetpack, né? Uhum. Ah, é. No último mundo. Eu chamava de fase do Rocketeer. Eu chamava do Pilot Wings, sabe? Que tinha. Pilot Wings, por favor, boa, boa. É legal que é o final no espaço, né? Ele vai na estação lá do Dr. Cortex. É, inclusive o último chefe pra você derrotar o Neocortex é com o jetpack, né? É. Ah, show de bola. E esse jogo, cara, pra você ter ideia, eles trabalharam muito nele, né? A engine dele foi otimizada e ela era 3 vezes mais rápida e conseguia processar 10 vezes mais quadros de animação que a anterior. Ou seja, os caras ralaram, né? Conseguia colocar muito mais coisa na tela. É por isso que tinha essas fases assim. O game, ele conseguiu bater o recorde do antecessor, ele vendeu mais de 800 mil cópias no Japão. Ou seja, um game ocidental de plataforma vendendo 800 mil cópias no Japão. E a média dele de nota é a média 9, contando de 0 a 10 nas revistas especializadas da época. Ou seja, foi um jogo assim que a gente pode dizer que o 2 melhorou o que o 1 era em todos os aspectos, né? Sim, com certeza. Todos os aspectos. Já tinha uma identidade mais forte, né? Já tinha o conceito pronto, então... É, só melhorou o que já tinha. Muito, muito bom. Eu recomendo até jogar esse jogo hoje, assim. Ele é divertido. Não é... É um jogo atual até, né? Tipo, ele tem que ter tá disponível na PSN, né? Isso. Tá disponível na PSN. Você tem que ter a mente aberta, né? Que o gráfico... Você não vai ter gráfico de PlayStation 3 nele, né? Mas... É muito divertido. Ele é um jogo desses estilo Live Arcade, PSN Store. Perfeito, assim. Uhum, da hora. Mas você já chegou a baixar a demo, ver ele na PSN ou Raid? Eu não tenho PlayStation 3, então, infelizmente. Ah, eu fico curioso pra ver a qualidade dele. Como é que é assim? Porque eu acredito que deve ter pelo menos um filtro, né? Eu acho que sim. Deve ter pelo menos um filtrinho pra brincar. Se alguém comprou aí, galera, fala pra gente no mural como é que é. Chegamos ao terceiro jogo da série, né? Crash Bandicoot 3 Warped. Né? O jogo foi lançado em 31 de outubro de 98 para PlayStation 1, né? E em fevereiro de 2008 ele apareceu na PSN Store. Ou seja, se você quer fazer aí o box Crash Bandicoot, recomendadíssimo, né? Recomendadíssimo, né, Raid? Você pode comprar os três na PSN aí, se você perdeu o bonde do tempo. Ou se você nasceu depois disso, está na flor da juventude gamística, você pode comprar os três na PSN e vão saber exatamente do que a gente está falando. Lembrando que não estamos sendo pagos para fazer esse comercial. É, não estamos sendo pagos, mas né? Gostaríamos que fosse. Gostaríamos que fosse, né? Alguém da Sony aí que ouviu o cast pode mandar aí na nossa conta que não tem problema não. Mas assim, é meio que uma recomendação de fã mesmo, né? Porque a série é muito boa, vale a pena. E o 3 em especial, na minha humilde opinião, é o melhor disparado dos 3, assim. Eu gosto muito do 2, mas eu concordo que o 3 eu joguei tanto, mas tanto, que eu até enjoei dele. Mas, então, mas é por isso que ele é muito bom, né? Até porque eu joguei tanto. Ah, eu acho que ele, assim, tem tudo que os outros têm e a mais, assim, e né? Melhor, né? O gráfico já é melhor, a jogabilidade já é melhor, é tudo melhor. Tem mais coisas malucas, né? E eu acho que o melhor, assim, os estágios, né, as fases. Ele é bem diferenciado, assim, no 1 e no 2 tem fases diferenciadas também, só que a maioria é fase de plataforma mesmo, né. Nesse eles inventaram um monte de estilo diferente de fase pra você jogar, né. Sim, e você acabou enjoando. Ele viajou no tempo, né, são fases em vários períodos diferentes do tempo. É, bem legal isso. É, a primeira, por exemplo, tem a na Muralha da China, que é sensacional, né? É a substituta do ursinho que você ia na neve, e no 1 também era do rinoceronte correndo, né? É, agora você vai num tigre na Muralha da China. Eu achava essa fase muito bem feita, muito bonita pro PlayStation. Das fases, uma que eu acho genial nesse jogo é a que é na estrada, que ele vai numa moto contra uns caras assim, parecem o Elvis, aí tem que apostar corrida contra eles. Ah, é meio Mad Max isso daí. É, né? Total, assim, Mad Max total. É muito da hora. E foi tão, acho que foi tão bem aceita essa fase que depois eles fizeram o Crash Team Racing, né? Sim. É, porque provavelmente foi baseado nisso, né? Foi nessa, porque eu acho que foi baseado no Mario Kart, né? Mas não, claro. Não, sim, a forma é, mas vai saber. O pessoal, muita gente gostou, então, eles querem ter isso como um modo. É, né? Às vezes os próprios desenvolvedores viram e falaram, pô, ia ficar legal um jogo do Crash só disso aqui, né? O que era legal também é que, assim, quando ele ia nessa fase, ele era produzido pra aquilo, né? Então ele ia de topetão, de jaqueta de couro. Ele mudava, né? Entendeu? Verdade. É que nem aquela fase da água que eu acho sensacional. Que ele ia mergulhando debaixo d'água mesmo. Ele tinha um snorkel, ele tinha o pezinho de pato. Uhum. Então toda fase diferente, ele tinha um... Ele estava produzido para aquele mundo, né? Outra fase legal também era no mundo pré-histórico, né? Que ele, em vez de correr do urso gigante ou da bola de neve, ele corria de um triceratops, né? Verdade, verdade. É engraçado assim, que é uma fórmula que eles vêm fazendo desde o primeiro, mas tem uma cara nova, né? É a mesma coisa, né? Você pega o gameplay, assim, o desafio do jogo é igual, né? Não muda, mas... É, tanto que nesse jogo, se você for ver que nem a fase da água, da corrida, tem duas no jogo. Todas essas que são diferentes, eles colocaram duas, né? E, só que eles misturam uma em um mundo, outra depois de dois mundos, e fazem um pouquinho diferente pra você não sentir que tá fazendo a mesma coisa, sabe? E no final também tem uma que... Até lembra aquele jogo do NES, que eu esqueci o nome, acho que é Sky Destroyer, que é na Segunda Guerra, que ele vai num avião, aí tem que estourar uns balões, assim, destruir uns... ficou muito legal. Essa é bem legal mesmo. Vai todo vestido também, né? Vai todo de aviador, sim. Agora, a que eu mais gostava desse jogo mesmo é a do jet ski, que você ia até com a Coco, né? Porque eu achava a fase de água muito bem feita. Eu já joguei jogo de jet ski no PlayStation e não era tão legal quanto essa fase, sabe? É, agora tinha todo aquele movimento de onda, né? As coisas estavam boiando e se mexendo também. E era tudo super colorido, bonito, assim, né? A jogabilidade era muito boa. Bem legal. Assim, eu acho que a grande característica desse Crash é que ele realmente apresentava diversas fitas e mecânicas de jogo num jogo só. Variedade era o tempo. É uma variedade. E assim, variedade. Isso pro PlayStation 1 era muito raro de se ver. Aliás, eu não lembro de ter visto isso de novo, né, no PlayStation 1. E até hoje depende. Console, né? É verdade, isso que eu ia falar. Porque ficou muito bom, assim. Ele apresentava tanta coisa que eu acho que isso que é legal num jogo, assim. Você não ficar o jogo inteiro fazendo exatamente a mesma coisa. Assim. Ele apresenta, sabe, várias mecânicas pra você ir variando a jogabilidade e poder se divertir de várias maneiras. É, e até as fases de plataforma em si mesmo, sim, elas eram diferentes, né? Tinha essa da pré-história que o Raid falou, tinha aquelas que parecia do Aladdin, sabe? Uhum. Essas eram muito legais, eu gostava. Então, mesmo essas que eram só plataforma, elas eram bem diferenciadas, assim, né? O tema era diferente, então você acabava jogando uma coisa nova mesmo. Tinha no Egito também, né? De pirâmide lá, aí tinha que estar no Egito, cobra. Tinha aquelas futuristas, né? Que também. Já eram. Essa era. É tudo colorido, né? Aquela coisa cheia de neon, assim. Então, muito legal. E falando da história desse, né? A história ela inicia imediatamente após o final do Crash 2, né? Que é quando a estação espacial lá dos cristais explode, né? E o Cortex cai na Terra e cai em cima de um templo, né? E desperta uma entidade maligna chamada Uka Uka. Esse, né? Aí é o do mal. Esse é o do mal. Ele tem cara de mal mesmo. Aku, é o Uka Uka, né? Então o Dr. Cortex, Uka Uka e o Dr. Nefarious Trop, né, obcecado por viagens no tempo, planejam recorrer a cristais de várias épocas diferentes e utilizar o poder deles e de Uka Uka para escravizar todas as criaturas da Terra. Vamos dominar o mundo, né? Vamos dominar. Para variar. Para variar um pouquinho, né? Então o Crash e a irmã dele, Coco, né, partem para uma viagem no tempo para recuperar os cristais, antes que o Dr. Cortex consiga impedir os seus planos, né? Então, é legal que essa viagem no tempo funciona como seletor de fases, né? Foi bem bolado isso. Eu acho isso o equivalente ao mapa no Mario. Tipo assim, é o mapa, só que disfarçado. E como a gente já tinha comentado antes, né? Vocês falaram que foi o melhor Crash, ó, curiosamente. Esse Crash, ele foi o de nota mais alta de todos no Metacritic. A média dele tá 91, um pouquinho acima do segundo, né? Ele vendeu 5,7 milhões de cópias até 2002. E foi o primeiro game estrangeiro, né, a vender mais de 1 milhão de cópias no Japão. Ou seja, foi 500, 800 e pouco mais de 1 milhão. Então, quer dizer, o jogo, para um jogo de plataforma ocidental, um grande feito para a franquia Crash Bandicoot. Nossa, em se tratando já do mercado japonês. Até o Pascoal gosta. É verdade. Era que assim, era o que. Uma das coisas que eu pude ver na época PlayStation, e eu tinha um 64, mas era uma das coisas que mais, que mais se ouvia falar no PlayStation era o Crash. Crash junto com um ou outro jogo, assim. Um ou outro não, né? Tinha vários, isso. Resident Evil. Tinham vários mesmo. Mas assim, uma coisa assim que Porque, por exemplo, quem tinha um Nintendo 64 falava, ah, mas eu posso jogar Mario. Aí vinha um e retrucava com o Crash, que era do mesmo peso, né? Na época, assim. E nessa guerra infinita dos consoles. Mas o... Eu gosto bastante, até hoje. Até hoje, de vez em quando, eu quando penso em um jogo divertido, sempre lembro e dá saudade de jogar Crash. Eu joguei pra os três jogos, eu não cheguei a fechar, mas joguei bastante dos três pra poder gravar esse cast e é divertido até hoje. O jogo vale a pena mesmo. Eu me pergunto ainda por que o Sonic não foi assim, né? Lamentando, né? Por que não aconteceu isso com o Sonic? Foi tão bom assim, mas... Ah, mas já era outra geração, né, Raid, também, então, e aí a gente vê também... A versão que foi passada pra 3D ficou ruim, né? Que piorou, assim, nesse caso de Sonic e tal, é porque, assim, o Crash, ele era totalmente novo, eles poderiam criar o que eles quisessem. Isso que eu ia dizer. O ruim do Sonic é que ele ainda ficava preso... Já tinha um mundo estabelecido, né? É, já tinha um mundo estabelecido, ele ficava preso naquelas coisas que se falava do Sonic no Master System, no Mega Drive e tal. E que eu acho que foi o que limitou muito, eles deveriam ter arriscado um pouco mais, assim... Em outras mecânicas com o Sonic. Aí eles tentaram fazer isso depois, né? De vários anos, arriscar com outras coisas. Acabou também não ficando muito bom. Mas é uma pena mesmo. É uma pena. Mas é aquilo também, eu concordo, Pascoal. Eu acho que o Crash ele já nasceu numa geração nova. Já nasceu pensado pro 3D. E ele é mais um daqueles jogos que faz a gente entender o sucesso que foi o PlayStation 1, né? Porque ele liderou a geração. Ou seja, tinha jogos de qualidade de todos os estilos. Então tinha o jogo de plataforma pra PlayStation 1 também. Tinha vários outros jogos, lembro do Clonoa, né? Tinha Tenchu. Escape e por aí vai. Tinha vários jogos de plataforma pra ele. Mas tinha que eu acho jogo que, de plataforma pra que ele. Que foi pra... legal, assim, no PlayStation 1, que como por ele ser uma plataforma nova, ele precisava de coisas novas e ele abriu diversas franquias que eram novas na época e que se estabeleceram até hoje, Resident Evil e várias outras, assim, que começaram no PlayStation 1. Mas realmente ele abriu muito, assim, acho que pouquíssimas vezes, porque pode ver no Super Nintendo mesmo, que foi o sucesso antecessor do PlayStation 1, o Super Nintendo tinha diversos títulos que já existiam no NES, e assim como o Mega Drive também tinha diversos títulos que já existiam no Master. E acho que foi a primeira geração de videogame que os jogadores foram bombardeados com títulos totalmente novos e totalmente legais também, né? Eu nunca tinha visto por esse ponto, eu realmente concordo. Foi uma explosão de novas franquias, foi. E aquilo, a Sony era nova também, né? Era tudo novo. Então já veio tudo daí. E era uma geração interessante, que os títulos first pesam, não que não pesem hoje, pesam. Mas acho que tinha um peso maior ainda, né? Pra aqueles consoles, assim, os jogos do próprio fabricante. Então a Sony não tinha mesmo que fazer coisa nova, porque ela não ia ter muito o que tirar, né? Do outro console. O que eu acho que era legal também naquela época é que, assim, hoje em dia, os jogadores de videogame hoje são os mesmos que jogavam naquela época. A diferença é que naquela época nós éramos crianças. E a gente tinha uma facilidade muito maior de aceitar novos títulos e de jogar novas coisas do que a gente tem hoje. Por exemplo, hoje em dia você meio que já tem aqueles títulos que você gosta de jogar. Quando aparece uma coisa nova, raramente o cara arrisca de jogar alguma coisa nova ou tem a mente aberta pra poder jogar um jogo de fase, um jogo de qualquer outra coisa. Ou espera review pra poder comprar. Espera várias coisas, né, em vez de... Porque pode ver, muitas vezes alguém fala mal de um jogo. É lógico que isso, assim, contribui por um lado de você não pegar um jogo por engano, um jogo muito ruim, e você acabar pegando e se ferrando. Mas, assim, também te bloqueia com vários jogos que, de repente, não são o gosto da maioria, mas que você ia gostar. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, tem aquele Pokémon Snap, sabe, que saiu pro Nintendo 64. Foi um jogo que a crítica não gostou, assim, o jogo não vendeu, mas é um jogo que, particularmente, eu gosto muito de jogar. E é um jogo que, de repente, se eu tivesse visto alguns reviews, algumas coisas, eu não teria me arriscado a jogar por conta da opinião dos outros. E eu acho que nessa época do PlayStation 1, o Crash e vários outros jogos foram beneficiados por essa mente aberta da gente que era adolescente na época de querer jogar tudo que viesse de novo. E o fato do seu começo do 3D também foi uma coisa que facilitou, né? Porque tudo que era 3D era da hora, assim. Podia ser aquele... qual que era? Tinha um jogo de bater nos carinhas, assim, que era muito... Fighting Force. Obrigado, Raid. Mas, tipo, Fighting Force, se você for ver bem, era um jogo tosco pra caramba. Porque você lutava com quadrados, né? Quadrados, você batia em caixas de sapato. E, tipo, Eu achava muito louco na época. Eu lembro que eu achava, nossa, uma das coisas mais da hora, assim, de se jogar no videogame, porque o 3D chamou muita atenção, né? E como o PlayStation desenvolveu muito mais jogo na época, em quantidade e somado em qualidade também, acabou abrindo todo esse mundo do videogame que a gente conhece hoje, né? Mas foi muito interessante. Ah, acho que ocorreu um grande ampliamento de mercado naquela época, né? Hoje a gente viveu outro ampliamento de mercado, mas o que a gente viveu antes desse foi aquele. Foi o do PlayStation 1. Menções honrosas que vocês queiram fazer para games que a gente não citou aqui? Ah, eu com relação a Crash, vale a pena também vocês, quem tiver um emulador, alguma coisa do gênero, jogar o Crash do Game Boy Advance, que era bem legalzinho. É uma versão bem mais tosca do que as versões do PlayStation 1, mas ainda tem aquela mesma... Ainda era feito pela Naughty Dog, se não me engano, e ainda tem aquela... Não. Já é a Vicarious Vision já. Ah, verdade. Mas, assim, mas é bom o jogo. É a minha menção honrosa também. Copiaram a mesma mecânica dos jogos do PlayStation 1. Vale a pena jogar. A daí minha pra frente. É o Crash Team Racing, né? Que é um Mario Kart com Crash e é bem legal também. A minha também, ia falar a mesma coisa. Eu acho até ali uma extensão dos outros Crashs, assim, né? Se você, acabou. Também. Se você acabou todos e, sei lá, se a gente queria jogar mais de Crash e não tinha, né, acabava sobrando ele pra jogar, mas eu também achava ele bem divertido. Era um Mario Kart pra quem não tinha console da Nintendo, né? Isso, funcionava bem também, era um jogo legal. Eu acho uma bela menção honrosa aí também, porque é um pacote bacana, né, Crash 1, 2 e 3 e o Crash Kart e os do Game Boy Advance pra você jogar na rua. Pra você jogar na fila do dentista e por aí vai. Eu acho que fica. Mas é isso, galera, esse foi o nosso cast sobre Crash Bandicoot, espero que vocês tenham gostado, quem ouviu até aqui, quem tem ouvidos pra ouvir, e é isso, até o próximo cast. Esses DualShock eu não curtia muito não nessa época aí, velho. Na verdade, vocês viram que meio que parou isso um pouco, né? Não tem muito... Eles achavam que era legal, mas na verdade eu achei meio estranho, porque vibrava o controle de uma forma muito estranha, assim. Eu acho que em poucos casos ficava legal. No caso, você tá falando da alavanca analógica. Então. O jogo do Rumble. É que o DualShock adicionou duas coisas, são duas alavancas analógicas e... O 64 tinha, né? A alavanca analógica. E aí você tinha que comprar o Rumble Pack. Engraçado que toda vez que eu participo, sou eu que vou pro final, né? Por isso que a gente gosta que você participe. Você participe, cara. Ai, caramba.